mensagem da semana passada. Então você que veio no domingo passado já sabe em que capítulo da Bíblia deve abrir. Mas se você não veio, você pode abrir lá em Gênesis capítulo 26. Gênesis 26. Gênesis 26. Gênesis 26. Eu convido a igreja para que se coloque em pé. Gênesis 26. Gênesis, capítulo de número 26. Semana passada eu preguei o início da série. O tema da série é O Homem Cuja Vida é um Sorriso. E o primeiro sermão teve esse tema. Hoje o sermão tem um outro tema. Eu preguei do versículo 1 ao 12. Mas para a gente entender bem, nós vamos começar lendo do 12 e vamos até o 22 no dia de hoje. Gênesis, capítulo 26, do versículo 12 até o 22. Preste bastante atenção na leitura da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de águas nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Azeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Vocês vão ler comigo 22, todos juntos, vamos lá? Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse poço não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Amém. Vamos orar ao grande Deus. Uma vez mais, pedindo sua bênção sobre nós, para que nos fale na sua palavra. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. Pai, nós não somos dignos de sermos chamados de Teus filhos. Os nossos pecados, Senhor, ofendem a Tua santidade. E se o Senhor quisesse derramar a Tua ira sobre nós, o Senhor estaria em plena razão. Mas, Senhor, obrigado porque o Senhor mandou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos aceita por causa do que Ele fez, por causa daquele grande sacrifício na cruz. Ó Deus, ó Pai, Cristo recebeu sobre si o que eu merecia sofrer. O que meus irmãos que estão aqui mereciam. A Tua ira, o Teu castigo, Deus, ó Pai. Ó Deus, o Teu ódio, Deus, ó Pai, contra o pecado, foi derramado sobre Ele. Cristo viveu no ostracismo espiritual naquele momento. Longe de Ti, Te clamou como Deus, nem Pai podia chamar-Te. Mas obrigado, Pai, porque Ele pagou a nossa dívida. E obrigado porque Ele ressuscitou. E obrigado porque nele nós temos paz e a confiança de que fomos perdoados. Obrigado porque o Senhor não nos aceita com base no nosso desempenho, mas o Senhor nos aceita com base no que Jesus fez. Então, confiados na justiça dEle, e no nome dEle nós pedimos que o Espírito Santo enche a nossa vida nesse momento. Nós pedimos que o Espírito Santo, Deus, ó Pai, traga essa palavra doce ao nosso coração e nos anime, Deus, ó Pai, no chamado que o Senhor tem para nós, como indivíduos, como família, como igreja do Senhor Jesus. Ó Espírito do Senhor, enche a nossa vida, Exalta o Cristo enquanto ouvimos essa palavra. Transforma o nosso coração e enche-nos de fé para caminharmos, ó Deus, em fidelidade pela Tua graça na caminhada. Tudo nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Quem de nós não gostaria de ser abençoado com uma colheita cuja rentabilidade é de 10.000%. Semana passada eu concluí o sermão com o versículo 12, dizendo que Isaac semeou naquela terra, e se ele colhesse um fruto, ele teria 100% do lucro da semente que ele colheu. Se ele colhesse duas, nós já veríamos que ele teria 200%. Se ele colhesse 10, ele teria 1.000% de resultado. Mas quem planta um e colhe 100 tem 10.000% de resultado. Deus derramou essa bênção sobre Isaac. Quem não quer 10.000% de rentabilidade nas suas finanças, no seu negócio e em tudo que faz? Deus deu essa bênção a Isaac. Talvez não dê a você nem a mim. Mas, amados amigos e irmãos, nós temos que entender que quando uma pessoa é muito abençoada, as responsabilidades dela também aumentam. Agora, Isaac é um homem rico. Ele tem muitos servos e servas. Ele tem a família, a mulher, os dois meninos. E tem muita gente para sustentar. E, amados amigos e irmãos, quando a gente tem que sustentar uma grande empresa, uma fazenda, uma grande família, o bem mais precioso que nós temos, depois do ar, vocês sabem qual é? Qual é? Água. Nós aqui em Brasília estamos começando a entender isso um pouquinho. Quem mora no plano piloto, não. Mas nós que moramos aos redores, já experimentamos a bênção do racionamento uma vez por semana. E aí você tem que segurar, tomar menos banho, gastar menos água. Isaac vive numa terra seca, amados amigos e irmãos. Ele foi morar em Gerar, você se lembra muito bem, numa época de seca. E ele não foi para o Egito, Deus apareceu para ele, lhe fez promessas, mandou que ele ficasse em Gerar, confrontou os seus pecados e derramou sua bênção sobre sua vida. Só que agora, amados amigos e irmãos, a família, a empresa, a fazenda de Isaac cresceu. E para manter as suas riquezas, as suas finanças e o seu gado, ele precisa de água. E agora ele tem um grande conflito com seus antigos amigos, os filisteus. E nós vemos Isaac na sua jornada, aproveitando os poços de seu pai, depois aproveitando outros poços de seu pai em outro lugar. Filisteus vão lá, amados irmãos, e entulham os poços, e ele abre um poço, e abre outro poço, e abre outro poço. E se Isaac vivesse hoje, ele teria uma empresa de poços artesianos, na época da seca em Brasília. A olhar para a vida de Isaac, amados irmãos, nós o encontramos abrindo poços. E abrir poços, amados irmãos, significa não resignar-se diante da dificuldade, não esfriar-se no dia da crise, não desanimar-se no dia da seca e no dia do aperto. Poços aqui são sustento para a sua família, poços são possibilidade de novos sonhos, poços são água para irrigar as futuras lavouras, para alimentar os animais. Abrir poços, amados amigos e irmãos, significa sonhar com novas possibilidades, com novos sonhos, com novos projetos, com muitas bênçãos que virão pelo caminho. É por isso que nós encontramos Isaac, o abridor de poços. E ao olhar para Isaac abrindo poços, eu rogo ao Deus eterno que abra sobre você as comportas dos céus e derrame sobre você bênçãos sem medida. Que nesse tempo de crise econômica no país, você, homem de Deus, você, mulher de Deus, seja um abridor de poços. Que você tenha novos sonhos, que você pense em novas possibilidades, que nesses dias de lutas relacionais e de angústia na sua vida, você entenda, amado amigo e irmão, que o sustento não acabou, que você não deve parar de lutar, que você não pode cruzar os seus braços, mas confiado na graça do Senhor Jesus, você tem que se levantar e se tornar um abridor de poços. E você não deixe de sonhar os sonhos que o Senhor permite que se realizem diante de você. O texto nos apresenta o abridor de poços. E que ao olhar para Isaac, você, mulher de Deus, seja uma abridora de poços, em nome de Jesus. Amém? que aqui se levante, amado irmão, talvez o novo dono de uma nova empresa de águas, né? No sentido espiritual, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Ao olhar para o texto, a palavra nos revela, amados amigos e irmãos, que o abridor de poços é um homem invejado. O abridor de poços é um homem invejado. O abridor de poços é um homem invejado. Ih, pastor, será que começou bom? Olha para o texto. Nós vamos ler, irmãos, versículo de número 13 até o versículo de número 16, responsivamente. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Vocês o 16. Amados amigos e irmãos, ao encontrar esse empreendedor da antiguidade, esse abridor de poços, esse pai da fé, esse homem que está em aliança com Deus, nós aprendemos que Deus o abençoou, a graça de Deus esteve sobre sua vida, ele foi restaurado em sua comunhão com Deus, e Deus resolve fazer dele um homem que prospera. Ele colheu a 100 por 1, e a Bíblia diz que ele enriqueceu-se. A Bíblia diz, amado irmão, que ele se fortaleceu. A ideia da expressão no hebraico aqui, amados irmãos, que ele prosperou e foi se fortalecendo cada dia mais e mais. O texto diz que ele ficou riquíssimo. E quando ele ficou riquíssimo, amados amigos e irmãos, agora ele tem muito mais escravos. Olha aí, ó. Ele possuía um grande número de servos, diz o versículo 14. Agora ele tem muita gente ao seu serviço que ele sustenta. Mas aumentou também o número de suas ovelhas. Agora ele é um homem que tem, amado irmão, muito gado ovino. Mas se não bastasse, o texto diz também que ele tem bois. Possuía ovelhas, bois, grande número de servos. Isaac, amados irmãos, prosperou, se engrandeceu, ficou riquíssimo. Agora tem muito gado, tem muitos servos. E os filisteus que o receberam com tanta alegria, agora têm inveja. Amados amigos e irmãos, o abridor de poços, todo aquele que é abençoado por Deus, um dia ou outro, de onde ele menos espera, ele vai enfrentar essa triste realidade dessa maldição terrível que destrói relacionamentos, destrói famílias, destrói, amados irmãos, até relacionamentos dentro da igreja. Essa miséria terrível que é a consequência do pecado chamada inveja. O abridor de poços é um homem invejado. Agora os filisteus já não tratam Isaac com tanto carinho. Já não há mais aquela alegria em dizer, aí, o filho de Abraão, profeta de Deus. Eis aí um homem que tem uma aliança com Deus. Um crente que nos abençoa. Não, agora eles lhe têm inveja. E a prova é que Isaac está usando naqueles dias os poços que os servos de Abraão abriram. E os filisteus, com raiva, porque Deus está prosperando Isaac, eles vêm e entulham, irmãos. Enchem de terra todos os poços dos quais Isaac tira água para o sustento de sua família, de seus servos e de seus animais. E se não bastasse, amados amigos e irmãos, Abimeleque, lembra que eu falei, é um título dos reis dos filisteus, Abimeleque, que significa meu pai é rei, que são amigos, anteriormente eram amigos de Abraão, e agora amigo de Isaac, o recebeu muito bem, o confrontou no dia do pecado, agora Abimeleque vira para ele e fala assim, vai embora daqui! Nós acreditamos que eles moravam próximos, amados amigos e irmãos. Parece que Abimeleque recebeu Isaac tão bem, que você se lembra que no dia em que Isaac está acariciando Rebeca e tinha mentido que ela era irmã dele, tal como seu pai fez, Abimeleque saiu na janela e viu. Provavelmente a janela do palácio de Abimeleque dá para ver a tenda de Isaac. Mas agora ele não quer nem morar mais perto. A bênção do Senhor está sobre Isaac. E ele diz para o seu antigo amigo, aparta-te de nós, vai embora daqui. Já és muito mais poderoso do que nós. Amados amigos e irmãos, uma triste realidade que nós vemos na vida de quem é abençoado por Deus, de quem realiza grandes coisas, de quem não vive só no lugar comum, e de quem não quer empurrar a vida com a barriga, mas que quer sonhar os sonhos de Deus para a sua vida, é que, infelizmente, às vezes, de onde essa pessoa menos espera, ela vai ser objeto de inveja, amados amigos e irmãos. E você que é abençoado por Deus, que tem prosperado no seu trabalho, que tem sido abençoado na sua família, que onde você põe a mão e Deus manifesta a sua bênção, você, infelizmente, tem sido machucado com a inveja do lugar de onde você menos esperava, talvez das pessoas às quais você mais devotou amor. Irmãos, é assim. A Bíblia nos conta também, Gênesis 31, sobre Jacó, que é filho de Isaac. Ele foi para a casa de Labão, você lembra? Loucamente apaixonado, um homem trabalhava por uma mulher 2 anos e meio naqueles dias. Mas ele faz a promessa de trabalhar, amados irmãos, por Raquel, que é estonteantemente linda, por 7 anos. Ele é idolatra. E ele é tão idólatra que ele consegue ser ludibriado pelo seu sogro e trabalha 7 anos por Lia. Ele se casa com Raquel para acordar no outro dia cedo e ver que era Lia. E, amados amigos e irmãos, ele trabalha mais 7 anos por Raquel. E depois, então, o seu sogro lhe dá um salário e lhe rouba e toma as ovelhas que eram dele. Mas depois Deus vira a situação. E Jacó começa, então, a prosperar. E ele, então, queria os malhados, os salpicados. E Deus permite que a maioria do rebanho fosse negro, malhado e salpicado. E as ovelhas brancas ficavam com Labão. E as fortes eram de Jacó. E Jacó enriqueceu muito. E a Bíblia diz que quando Jacó enriqueceu muito, os filhos de Labão, os cunhados dele, começaram a dizer: está vendo Jacó? Enriqueceu aí, ó, às custas de papai. Era de papai. Era nosso esse negócio aí. Mas agora está aí. Veio para cá, comprou casa, comprou carro, né? Tem tudo na vida. Chegou aqui e não tinha nada. Com a mão na frente, tatás. É isso aqui que estão falando. E aí Jacó olhou para aquilo e percebeu que Labão já não olhava para ele com bons olhos. E foi falar com Deus. E Deus falou: filho, vai embora. Amados amigos e irmãos, quem é abençoado por Deus vai ser alguém que muitas vezes se encontra com pessoas que lhe tratam de maneira invejosa. Irmãos, há mais de 12 anos atrás, eu estava voltando lá da Calle Miraflores, era o centro de Santiago de Chile, para a nossa casa, no bairro de Las Condes. Eu estava dirigindo o meu carro e eu estava argumentando com Deus algumas coisas, porque às vezes a gente acha que obreiros só passam luta na igreja quando eles são fracos, não trabalham ou não cumprem sua responsabilidade. Mas quando a bênção de Deus cai sobre eles, eles passam também. E eu vinha no carro dirigindo e falava assim: Senhor, tem coisas que eu não entendo no meio do teu povo, que são inadmissíveis no meio do teu povo. E eu estava na altura do bairro de Providência e chorava dirigindo o carro. Falei: Senhor, por que que é isso? Teu povo diz que é crente e age desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu argumentando e chorando e brigando com Deus dentro daquele carro, amados irmãos, enquanto eu estava fazendo isso, num semáforo, amados irmãos, chorando no bairro de Providência, no meu carro, só eu e Deus. E ali eu urrava, gritava, chorava muito. De repente, o Senhor falou poderosamente ao meu coração, com Hebreus 12:3. Eu vou citar a versão espanhola, porque ficou marcada em mim, mas ela diz assim: considerai aquele que sofreu tamanha oposição de pecadores, para que o vosso ânimo não venha a desmaiar. Amados amigos e irmãos, aquele versículo com o qual o Espírito Santo falou comigo foi como uma flecha no meu coração. Eu parei para pensar e comecei a imaginar Isaías 53, lembrando que certamente ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas transgressões ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Talvez, meu irmão, você tenha sido objeto de inveja. Talvez as pessoas às quais você dedicou amor te trataram mal, começaram a te olhar torto, já não se empolgavam e se alegravam com as bênçãos que Deus derramava sobre você. Mas eu quero lhe dizer que o que você sofre nesse mundo não se compara àquilo que Cristo Jesus sofreu na cruz do Calvário em teu lugar. Ele é Deus, Ele era o Criador de tudo. Ele era a pessoa mais amável desde o início da criação. Ele se fez carne. Ele veio ao nosso encontro. E o desprezaram. E o perseguiram. E zombaram dele. E cuspiram na sua face. E cravaram cravos em suas mãos. Puseram uma coroa de espinho em sua cabeça. O crucificaram. A grande razão pela qual o concílio de Jerusalém matou Jesus, a razão no coração deles era a inveja, porque o Senhor Jesus estava arrebatando as multidões. Deus usou tudo aquilo para nos salvar, mas foi a inveja dos religiosos que cravou nosso Senhor na cruz. Irmão, eu quero dizer que Jesus sofreu por você. Então, se você tem sido abençoado, e se você tem recebido oposição, cara feia, maus comentários, de onde você menos esperava, intenções pecaminosas e erradas quando você está tentando ser fiel, Jesus sofreu muito mais por você. Não se desanime, não se desespere. Isso, irmãos, existe desde o começo. Lembram lá do Moisés, do Arão e da Miriam? Eles saem juntos do Egito. Moisés é o libertador, o irmãozinho mais novo. E, amados amigos e irmãos, há uma grande festa. Miriam canta e dança com as mulheres quando Deus liberta os judeus. Mas quando Moisés, irmãos, casa com a mulher cusita, amados irmãos, certo? Eles não gostam daquilo e começaram a dizer, será que o Espírito Santo de Deus está só sobre Moisés? E aí Deus botou uma lepra em Miriam. E Arão caiu de joelho desesperado. E Deus falou para Moisés, eu só vou, Moisés foi orar por ela, eu só vou curá-la se você pedir. E eu não vou curar ela logo, não. Se o pai dela tivesse cuspido na cara dela, ela teria que ficar fora do acampamento. Então ela vai ficar fora do acampamento um tempo. E Moisés orou por ela e Deus a curou de lepra. Mas veja que no meio de irmãos e de uma família aconteceu esse tipo de coisa. Por que não vai acontecer isso nos lugares onde a gente passar? Eu só quero que você esteja preparado. Se você for uma pessoa muito abençoada, com dons e talentos preciosos, com bênçãos do Eterno sobre a sua vida, não se escandalize se falarem mal de você, se perseguirem você, se zombarem de você. Já fizeram isso na história. Já fizeram isso com o seu Senhor, que deu a vida no seu lugar. Não deixe de abrir poços por causa da oposição humana. Porque Isaac não é neutralizado por causa do pecado que se levanta contra ele. Mas ele continua fiel e continua lutando. Que você continue a sonhar com novas possibilidades que o Senhor coloca diante de você. Que você continue a sonhar com bênçãos que Deus pode derramar sobre a sua vida. Que você continue a sonhar em ser uma bênção e fazer a diferença no lugar onde o Senhor te plantou para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Que você vença toda inveja em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Não se desanime com inveja e com o pecado do homem. Mas olha para o texto. O texto diz para nós que o abridor de poços, além de ser um homem invejado, o abridor de poços é pacífico. O abridor de poços é um homem invejado, é invejado, mas o abridor de poços é pacífico. Abimeleque mandou ele embora, né, irmãos? Vamos ver o que aconteceu? Dá uma olhada aí para o texto, versículo 17. Ele é um homem pacífico, nós vamos ler até o versículo de número, amados irmãos, 21. Até o versículo 21, 17 ao 21, responsivamente. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou? Vocês, irmãos. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Versículo 21, leamos todos. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Mas Isaac é um herói da fé para mim. Queria eu ser tão piedoso como Isaac. A Bíblia diz que ele prosperou, ficou riquíssimo, e ele é mais forte do que eles todos. Ele podia pegar a turma da casa dele e falar assim, cansei, vamos juntar todo mundo aqui, vamos dar coça nesses filisteus sem vergonha, para eles aprenderem o que é bom para a tosse. Mas Isaac é um homem muito crente, ele é pacífico. Veja aqui, irmão, que o texto diz para nós. Isaac está lá, está na bênção, e de repente Deus o abençoa, e Abimeleque, o próprio rei, o amigo dele, fala, vai embora. E ali, então, os filisteus já tinham entulhado os poços dele, ele não discutiu, irmão, ele não falou, não, eu tenho direito aqui. Ele podia ter falado, Deus me prometeu que toda essa terra aqui vai ser minha, e vocês fiquem na sua, porque eu não estou deixando vocês morar aqui. Isso aqui tudo é meu, rapaz, você está pensando o quê? Ele não fala nada. Os camaradas falam com ele, vamos embora, ele fala, vamos, gente, vamos desfazer a tenda, você junta o gado para lá, você junta os bois, você as ovelhas, você, mulher, junta as coisas lá, os empregados vão juntar as coisas de casa, vamos embora. E ele sai de Gerar, irmão da cidade, e agora ele anda, vai para a zona rural de Gerar, vai habitar no vale. E chegando ali, irmãos, ele vai ficar com aqueles outros poços que os servos de seus pais tinham aberto. E aí os filisteus falam, tamparam os poços, mas eles querem briga. E Isaac fala, vambora, pessoal, vambora. Aí ele vai e abre outro poço. Ele mesmo que abriu. O texto diz que o poço é de água nascente. O que significa isso, irmão? É um poço que ele não precisava cavar muito. Dava água fácil. Eles cavaram um pouquinho e ele falou, que poço maravilhoso, água nascente. E aí parece, irmãos, o texto nos diz, mas parece que tinha os espiões dos filisteus ali, que quando Isaac ia viajando com a turma, ele cavava o poço, quando dava água, os camaradas apareciam e falavam, é nosso. Isaac já falava assim, cansei, você some daqui, senão vou rachar a cara de vocês tudo. Ele não fala nada disso. O poço é nosso. Aí ele vai... bota o nome de Ezeque. Ezeque significa altercação, contenda. Ele bota o nome. Esse é poço de briga, de contenda. Eu não gosto de briga. Estou saindo fora. Bora, pessoal, bora. Vamos levantar acampamento de novo. Deixa esses pastores de Gerar aí. Vamos procurar outro poço. E aí, irmãos, ele vai e abre outro poço de novo. Glória a Deus! Agora vamos resolver o problema da nossa família. Quando eles estão celebrando a água do poço, lá vem o miserável do filisteu de novo. A água é nossa. Ah, irmão, tem dó. Ah? Fosse eu, já tinha mandado os filisteus para Cucuia há muito tempo. A água é nossa. Isaac, tudo bem. O nome do poço agora é Sitna. Sitna em hebraico é inimizade. E vambora, pessoal, vambora. Nós não vamos brigar, nós somos crentes. Pega as vacas, pega os bois, pega a tenda. Vambora daqui. Ah, amado irmão, Isaac é o santo varão de Deus. Eu vejo Isaac... o fruto do Espírito. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, amado amigo e irmão. Isaac é um homem crente. Ele é, amado amigo e irmão, um homem pacífico. Ele não é um contencioso. Ele não é um encrenqueiro. Ainda tendo razão, ele foge da briga, ele desarma a tenda, ele chama a família e ele vai embora. Ele anda com Deus, ele tem aliança com o Senhor. Nós podemos perceber o fruto do Espírito na sua vida, amado amigo e irmão. Quando eu olho para Isaac, irmão, eu lembro daquilo que Jesus pregou no Sermão do Monte. Jesus diz lá, em Mateus capítulo 5, ouvistes o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. O código de Hammurabi, amados irmãos. Todo mundo que estuda o mínimo de história na igreja sabe que o código de Hammurabi é a legislação mais antiga da história da humanidade. Olho por olho, dente por dente. Furou o olho do outro, vamos furar o olho dele. Arrancou o dente do outro, vamos dar um murro na boca e arrancar os dentes dele. Matou um, mata outro. Jesus falou, ouvistes isso. Mas o negócio é o seguinte, na lei do reino é o seguinte. Bateram na tua face direita, levanta e fala assim, aqui a outra, para bater, vem cá, bate. Só bateu em uma, quer bater na outra também? E aí, então, o cabra aparece para você, você está lá com a sua túnica, andando, né? O pessoal não tinha muita roupa naquele dia, a túnica cobria o corpo, e depois vinha a capa, tomaram a túnica. Você fala, quer também a capa? Essa é a atitude de quem é crente. Aí o camarada desafia você, rapaz, você vai ser obrigado a caminhar com ele, comigo uma milha. Vamos andar nesse sol quente aí, para você entender, eu vou brigando com o seu amigo. O que é isso, rapaz? Eu vou com você, duas, vambora, nós vamos caminhar juntos, louvado seja Deus. Eita! Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus, serão chamados irmãos. Como somos nós? Isaac é um confronto com a minha vida, irmão. Porque o senhor, eu sou uma pessoa de personalidade. É assim, cada um tem sua índole. Não vou mentir, não vou enganar vocês, não vou tapar o sol com as peneiras. Talvez no 10º ano de pastorado, talvez vocês tenham percebido isso. Mas, irmão, mas como muitas vezes o senhor tem me feito chegar na hora que ia sair tudo e de repente eu mordo o lábio e falo: Senhor, tem misericórdia. Diversas vezes, irmão, já saí até da igreja. Para chegar em casa, Cleusa, vamos conversar. Eu falo: não, Cleusa, não quero saber, tranca o quarto e lá eu vou chorar e vou brigar e vou falar com Deus. Porque o crente, irmão, não pode ser carnal. Não pode ser confusento. Não pode ser encrenqueiro. Quem anda com Jesus tem que ser um agente da paz. Eu quero lhe perguntar, você é um pacificador? Onde você está, a paz do Senhor se manifesta? Você aguentaria o que Isaac aguentou? Ou você já partiria para o pau? Pera aí, aqui comigo não. Pera aí, não. Epa. Essa é minha índole também, irmão. Mas quem anda com Jesus vai morrendo para si mesmo. E vai se tornando parecido com o Senhor. E o Senhor não quer que a gente saia encrencando por aí. Nós somos agentes da paz. Meu irmão, você tem sido um pacificador na sua casa? Você, minha irmã, nos debates de marido e mulher... Quem é que para? Tem alguém que para? Será que é o mesmo que para sempre? Tem dia, irmão, que a gente tem que fugir. Em ambos os lados. Né? Tem dia que você está falando demais, e a mulher tem que fingir que não escuta. Fala que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Mas tem dia que a mulher está falando. Você para, eu não quero brigar. Mas ela continua falando, se você... Eu falei para você parar, já era, perdeu. Quando for assim, ela está falando demais, se ajoelha no chão, fala: Senhor, me socorre, eu não quero brigar com a sua mulher. Em nome de Jesus, me ajuda, Deus abençoa a minha vida. Aí a mulher crente, ela se constrange, sai para lá e parou a briga, em nome de Jesus. Aleluia. É assim, irmão. Tem que ser pacífico. Sai correndo, sai dessa encrenca. Irmão, abridor de poços, não é alguém que vive criando guerra, é alguém que é um agente da paz, porque ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Onde ele chega, a paz se manifesta. Onde ele chega, as pessoas recebem a bênção de Deus. Onde ele chega, as pessoas conhecem a paz daqueles que foram transformados por Jesus. Que as pessoas olhem para a nossa vida, irmãos, e vejam em nós a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, que ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Que nós sejamos os agentes da paz, em nome do Senhor Jesus. Que a paz de Deus alcance os corações através do Evangelho, porque todo aquele que crer em Jesus e for transformado por ele, experimentará de graça a verdadeira paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento. Que você seja um pacificador, amém? Se você é um encrenqueiro, se arrependa hoje em nome de Jesus. Diga: Senhor, esse aspecto da minha vida precisa ser mudado. Eu tenho que ser mais parecido com o Senhor da paz. Eu tenho que ser um agente da paz de Cristo Jesus. O abridor de poços é um pacificador. Se você quer ser uma bênção, você tem que entender que você é um representante de Jesus. Você é um agente da paz. Eu quero lhe perguntar, irmão. Você tem sido um abridor de poços? Irmãos, no que diz respeito a grandes sonhos e realizações nesse mundo, eu creio que há três tipos de pessoas. Eu creio que existem aquelas que têm os grandes sonhos, esperam ver uma nova realidade da bênção de Deus onde elas estão. Existem aquelas que levantam-se para criticar e atrapalhar os sonhos. Infelizmente, elas vão entrar para a história como aqueles que atrapalharam e puxaram para trás. Existem, em terceiro lugar, aqueles indiferentes, aqueles que não querem fazer nada que só querem fazer desse mundo o céu e querem empurrar a vida com a barriga. O segundo e o terceiro tipo não são abridores de poços. Irmãos, nós temos que entender que abrir poços no sentido espiritual é levar pessoas a Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque na festa dos tabernáculos ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se nós queremos ver poços sendo abertos nos corações, fontes das quais o Espírito Santo onde jorrar, nós temos que anunciar Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O abridor de poços é a gente da paz, porque ele quer fazer de cada coração um poço de onde vai fluir a graça da salvação de Deus em Cristo Jesus. Você, ao olhar para esse texto, é um abridor de poços? Você, mulher, é uma abridora de poços? Ou você é um entulhador de poços? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. O abridor de poços, como temos visto, amados amigos e irmãos, é um homem pacífico, é um homem invejado, mas, em último lugar, eu aprendo que o abridor de poços é um homem perseverante. O abridor de poços é um homem perseverante. O abridor de poços é um homem perseverante. A gente encontra Isaac, irmão, no texto todo, um texto nos diz, como a gente tem lido, os filisteus tiveram inveja dele, ele está no versículo 15 usando os poços de seu pai. Abimeleque fala, vai embora. Ele arruma as malas, vai embora. E você não vê Isaac em nenhum momento dizer, pobrezinho de mim, tiraram de mim meu poço. Eu agora quero morrer. Estou acabado. Isaac não faz isso em nenhum momento. A turma manda ele embora. Ele chega lá no Vale de Gerar, aproveita os poços que o pai dele tinha mandado abrir. Os filisteus enterram o poço, irmão. Isaac não fala, agora acabou minha vida. Deus não lembra mais de mim. Nada que eu estou fazendo dá certo. Coitadinho de mim. Para que eu tenho esse tanto de responsabilidade? Eu não estou conseguindo nada. Para com isso em nome de Jesus. Você não vê Isaac chorar, me engano, em nenhum momento. Isaac fala, turma, vamos embora, vamos continuar lutando. Não pode perder o ânimo, não pode desanimar. Isaac continua, vamos lá, abre outro poço. Glória a Deus, parece que a bênção chegou, a água nascente, a água saiu logo, os camaradas vêm clicar. Vem uma turma, a água é minha. Tudo bem, Ezequ, seus briguentos, eu estou indo embora daqui. Mas ele não para, irmão. Ele não desiste. Ele tem uma família para sustentar. Ele tem projetos que se realizar. Ele tem que ser uma bênção. A salvação virá pela família dele. Ele corre e abre outro poço. E aí, quando ele está lá, abrimos o poço, chegou a comissão da turma do conto. É nossa água. Irmãos, Isaac vai embora. E aí, sabe o que acontece? Vamos ler o último versículo no qual eu estou pregando essa noite? Isaac não desiste. E porque ele é perseverante e não desiste, nós vamos ler o que acontece no versículo de número 22. Eu vou ler uma vez, você vai ler outra. Partindo dali. Vamos ler todo mundo comigo melhor? Vamos lá? Partindo dali, vocês leiam. Cavou. Aleluia! Há um poço pelo qual eles não vão contender. Ele foi embora dali, mas não desistiu de sonhar. Cavou outro poço, louvado seja Deus, deu água, dá para alimentar a família. E que ele esperou, será que vai vir alguém encrencar? Eu imagino Isaac agora abriu o poço, tem água. Ele ficou olhando assim, não apareceu ninguém. Ele falou, o nome do poço é Reobote. Você sabe o que significa Reobote? Lugares amplos e espaçosos. Reobote para a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Reobote, louvado seja Deus. Ele fala, agora o Senhor, o que ele diz aí, ó, agora o Senhor nos deu lugar na terra e nós vamos prosperar. Reobote, lugar amplo, espaço, acabou a encrenca, acabou a briga, acabou a chatice, acabou a perseguição. Glória a Deus! Glória a Deus! Nós não devemos desistir, amados irmãos, dos sonhos que o Senhor coloca no nosso coração. Irmão, vai ter gente para encrencar conosco, vai ter gente chata, enjoada, vai ter gente que vai entrar na nossa história para a gente crescer espiritualmente. Mas não desista, não deixe de crer, não deixe de sonhar aquilo que o Senhor colocou diante de você. Estão entulhando o seu poço, não importa. Levanta e abre outro, em nome de Jesus. E se encrencar de novo, levanta e abre outro, em nome de Jesus. Não deixe o diabo destruir o seu ânimo. Não deixe pessoas vazias do Espírito Santo atrapalharem a sua vida. Não deixe gente carnal, que só olha as coisas conforme os olhos do mundo, ou os valores desta terra, atrapalharem você. Não deixe de sonhar com novas possibilidades. Não deixe de ver grandes sonhos. Não deixe de esperar grandes realizações. Lembre-se do que disse William Carey. Espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus. Não seja medroso. Não seja tímido. Não se deprima. Eu não sou menudo, não, mas não se deprima em nome de Jesus. Não se deprima. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Creia em novas possibilidades. Não deixe de lutar. Oh, meu irmão, persevere. Oh, irmão Davi disse, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Seja fiel, continue lutando. Espere uma nova realidade. Queira ser uma bênção. E você verá o que Deus fará na sua vida para a glória e honra do nome de Jesus. Um personagem, irmãos, da história que eu admiro muito. Foi nosso irmão em Cristo, ex-presidente dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln. Você celebra a história e vibra. Abraham Lincoln foi um presidente que bancou a guerra civil para acabar com a escravidão nos Estados Unidos da América. Os Estados do Sul, infelizmente, irmãos, a maioria deles eram de teologia reformada como nós, queriam manter a sua riqueza com todos os escravos que tinham no campo. O norte industrial estava contra, amados amigos e irmãos, a escravidão, e Lincoln banca e decreta a abolição da escravatura, e então seu país entra em guerra. E ele é reeleito, irmãos, e vence a guerra. E depois nós sabemos que ele foi, de uma maneira covarde, assassinado e se tornou um mártir da liberdade. E nós honramos a memória de pessoas que se levantam para fazer o bem e para ser instrumento de libertação neste mundo, para a glória e honra do nome de Jesus. Mas, amados amigos e irmãos, nós precisamos conhecer um pouquinho a história de Lincoln. Lincoln, até a adolescência, não sabia, amados irmãos, nem ler. Ele cortava lenha para o seu pai. Ele estudou direito, querido amigo e irmão, como autodidata, prestou os exames e começou a ser advogado sozinho. Em 1832, amados irmãos, Abraham Lincoln, irmãos, perdeu o seu emprego. Em 1835, morreu a mulher da sua vida. Em 1836, ele caiu de cama e ficou um ano inteiro doente, e todo mundo pensou que ele ia morrer. Depois ele concorreu à legislatura do seu estado, perdeu. Concorreu outra vez, perdeu. Concorreu à legislatura nacional, perdeu. Concorreu de novo, perdeu. Perdeu 4 eleições para deputado. Depois concorreu para senador, perdeu. Concorreu de novo, perdeu. Concorreu terceira vez, perdeu de novo. Depois, em outra eleição, concorreu como vice-presidente dos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? Perdeu. Você continuaria lutando? Você fala, não é para mim, não, é para outro. Já era. É? Eu estou arrebentado, pois em 1860 aquele homem foi eleito presidente do país dele. Deus massacrou ele, irmão, para quando ele fosse eleito, ele fosse o agente de Deus para a libertação da escravatura no seu país e influenciasse outras nações do mundo, inclusive o nosso país, que libertou os escravos depois. Amados amigos e irmãos, mas se você olhasse para a vida de Lincoln, ele era para ser um deprimido, um desiludido. Eu nasci na roça, meu pai não me mandou para a escola. Eu sou um pobrezinho, eu perdi a mulher da minha vida, eu perdi tantas eleições, como é que eu vou sonhar? Irmão, aquele homem não deixou de crer. E se nós temos Jesus Cristo, que não é só um presidente, que libertou escravos do jugo humano, mas que é o rei da glória, que desceu do céu e se fez homem e deu sua vida na cruz do Calvário para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar do jugo, para nos libertar de uma eternidade do inferno, para nos reconciliar com Deus, para nos dar paz e alegria, para nos encher da presença do Espírito Santo, para nos garantir um lugar no céu. Nós temos um sumo sacerdote que pagou o preço da nossa vida na cruz. Ele morreu por nós, por causa do seu grande sacrifício. Nós não podemos nos desanimar, nós não podemos deixar a depressão nos assolar, nós não devemos dar ouvidos ao diabo, mas nós devemos levantar a cabeça e lutar, Porque Deus nos chamou para representá-lo nesse mundo. Creia em Jesus e você será salvo. E você se tornará um abridor de poços. Que você, no sentido espiritual, seja um abridor de poços no coração para que pessoas conheçam a Jesus. Amém? Mas que na sua família você seja um abridor de poços. Que na sua vida você encontre poços com a bênção de Deus que você caminhe. E se alguém te invejar, não se preocupe, continue lutando. Ah, meu querido amigo e irmão, se alguém insultar você, haja como crente em nome de Jesus. Ah, meu irmão, persevere, persevere firme e você verá a bênção de Deus sobre a sua vida. Que Deus faça de você homem de Deus, de você mulher de Deus. Que todos nós sejamos abridores de poços em nome de Jesus. Que nós vejamos grandes bênçãos de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar.